A pressão mundial vai começar agora, viu, papai? É tudo ao vivo. E abra a mala e solta o som e vamos dançar forró, menino. E o bem chegou, papai. DJ Guka, MC Fia, então junto e churado, papai. Assim, ó. Quer esquecer tuas mulheres? Vai vir pro cabaré. E vem pro cabaré. Vai vir? Quer esquecer tuas mulheres? Vai vir pro cabaré. E vem pro cabaré. Vai, vai. Aqui assim. Só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Oh, oh, papai. Alô, garçom. E traz a dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Chama na bota, vai. Tchau, tchau. Quer esquecer tuas mulher? Vai vir pro cabaré. E vem pro cabaré. Vai vir pro cabaré. Quer esquecer tuas mulher? Vai vir pro cabaré. E vem pro cabaré. Aqui assim. Só tem mulher gostosa. O reduto das poderosas. Oh, oh, papai. Alô, garçom. Me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Grava aí, gostou, fica. Bora, Tony Tecla. Raja, vai, papai. É muito saliente, viu, David Bahia Mix? Será que ela vai dançar no Polidense agora? Será que vai? Razio, papai! E abre a mala e solta o som e vamos dançar forró, menino! E o resto chegou, papai! Respeita a firma, mas recebe o do piseiro! Deixa dar 2 quilos, vai, papai! Vai, tchau!